Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Não gosta de voar, não é? Por que diz isso? Quer saber o segredo para sobreviver a uma viagem de avião? Assim que você chegar no destino, tira os sapatos e as meias, depois anda pelo tapete, descalço, contraindo os dedinhos. Contraindo os dedinhos? eu sei. Isso parece loucura. Confia em mim, eu faço isso há 9 anos. É melhor do que uma ducha ou uma xícara de café. Ótimo. Todos os passageiros devem estar atentos aos seus pertences. Tudo bem, eu sou policial. Confie em mim. Eu faço isso há 11 anos. Em nome do comandante e da tripulação, eu quero dar a todos as boas-vindas a Los Angeles. Tenham todos um feliz Natal. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio pra lá de especial. Este que vos fala é Manuel Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, no cinema tem muitos vilões, mas vilão com classe é o Hans. O Hans! É realmente dublado então pelo Márcio Seixas, hein? Porra, show de bola. All the way home I'll be warm. Tá comigo aqui também o Brunão. Eu já cortei meu pé igual o John McClane no vidro. Fala sério. Verdade. Puta que pariu, que agonia. Eu já cortei também, velho. Cortei meu pé, só não precisei tomar ponto, mas cortei feio. Caralho. E foi na borda da piscina. Olha só, internet, hoje nós vamos falar de Duro de Matar, cara. Com o John McClane. John Fucking McClane, rapaz. Que cara sensual. Eu quero dar muito pro John McClane, velho. Que personagem, velho. Então, se você quer se cagar de rir, se você quer se empolgar com esse filme, não desgruda daí. E voltamos logo após os recados do Jaiminho. Yippee-ki-yay, imbecil. Ah, de novo essa frase, agora caralho. Agora em português. Não me gastei. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Olha só, estamos aqui agora para os recados do Jaiminho. O bom é que nós estamos aqui fazendo figa pela Emma Stone. Se você não entendeu, escute, vale a pena dar pena, sobre os caça aos gangsters, que vocês vão entender. Juntos, numa corrente de fé, estamos por Emma Stone. Vai que dá. Ela já deu. Inclusive, eu estou afim de ir lá na Universal pela corrente dos 250 pastores pra ver se vaza na internet. Por favor, né? Com fé em Deus. Vamos, Jesus! Vamos, Jesus! A Fiction, inclusive, vai fazer uma camiseta sobre isso. Por né? falar em Fiction, estamos aqui num programa patrocinado, Calaveira. Como sempre, né, cara? Fiction nunca deixa a desejar e ela vai chegar agora abalando geral. Exatamente, pra comemorar o lançamento de Duro de Matar 5 nos cinemas, Armado, Perigoso e Indogeriatra. Armado, Perigoso e Geriatra. Não, sabe como é que é? Você viu como é que é o subtítulo, né? Duro de Matar 5, A Próstata Inchada. Velho, ele tá virado no capeta. Mas então, pra comemorar o lançamento do Duro de Matar 5, a gente gravou um programa sobre Duro de Matar. E a Fiction Corporation tem a camiseta do Nakatomi Plaza, rapaz. Nakatomi Plaza é onde tem os eventos lá do filme do Duro de Matar. É a sua chance de assistir o novo filme Duro de Matar com a camiseta do Nakatomi Plaza, né? Entra aí e compra, cara, camiseta Duro de Matar Nakatomi Plaza pra ir ver o Bruce Willis chutando bundas no cinema. Ó, que foda. Isso, aí você compra a camiseta e vai pra Los Angeles. Vai na frente do prédio e tira uma foto e manda pra gente. Olha, caraca. Cara, isso ia ser foda, hein? Eu duvido você entrar armado lá. E mandar uma foto pra gente, duvido. Pular da cobertura, amarrado na mangueira do bombeiro. De regata e descalço. Outra coisa, lançamentos da Fiction. A Fiction tá maluca com o novo filme do Azulão, cara. O novo filme do Super-Homem, o filme O Homem de Aço, que vai lançar em julho. O Alexandre, ele é maluco pelo Super-Homem, adora o Super-Homem. Mês passado, lançaram a camiseta Planet Krypton, que a gente anunciou aqui também. E agora esse mês, ele tá lançando uma segunda camiseta inspirada no universo do Super-Homem, cara. A camiseta Daily Planet. Olha, cara, eu tô maluco pra ter essa camisa, velho. E ainda vão ter mais três até o final do ano. Olha aí, hein, que medo, hein. Você não sabe o que a Fiction tá esperando por você aí com a coisa do Super-Homem. Você que é fã de Dead Space, amanhã, dia 5 de fevereiro, data do lançamento mundial do Dead Space 3, que tá saindo agora, que parece que vai ter multiplayer, o Diablo 4, vai ser lançada três camisetas inspiradas na série, velho. Olha só. Caraca, olha que maneiro. Pra você ficar sabendo, você tem que seguir a Fiction lá no Twitter, no @fictioncorp, ou curtir a página no Facebook, facebook.com/fictioncorporation, tudo junto, pra saber sobre os lançamentos. Porque, cara, essa aí, quando lançar, vai esgotar na hora, eu tenho certeza. É, com certeza, cara. O Alexandre me mostrou e eu fiquei maluco. FictionCorporation.com.br. Acesse agora, compre. Graças a Deus eu ganho todas. Eu também, obrigado, Alexandre. Andanças pela Podosfera, aquele maldito, aquele safado do Miote. Eu acho engraçado que ele viajou, deixou os Jurassic Cast gravados, mas deixou outras coisas gravadas no mundo, né, velho? Não, é, mas Miote, ele é tipo o. Como é que vai? O Renato Russo. Se o Miote morresse hoje, ia ter programa com o Miote durante uns 3 anos. É verdade. Ele gravou lá no Cabine do Tempo 7. O nome do programa, eu não sei que desgraça eles falaram. Eu vou baixar pra ouvir, porque eu fiquei curioso. Eu já ouvi. É, qual o nome do programa? A Vila? A Vila do Xablavá. Eles estão falando do filme A Vila, do M. Night Shyamalan. Ah, e o Xablavá. Xablavá e o Xyamalan, que o Miote não sabe falar Xyamalan, velho. Ele fala Xablavá. Mas ninguém sabe, velho. Ele não sabe, o Xyamalan não sabe falar o nome dele. Tá lá ele com o pessoal lá do Cabine do Tempo, pessoal muito gente boa. Receberam o Miote muito bem lá, eu já escutei o programa, tá incrível. Tá bem legal, o Miote fez uma... O Miote falando pra caralho, velho. Sério, se você quer conhecer a voz do Miote, ele está lá no Cabine do Tempo falando pra caramba, dando sua opinião. Mais do que ele deu aqui em todos os 50 programas do Jurassic Cast, cara. É sério, ele falou muito. Escutem o programa, tá muito legal. Cabine do Tempo 7, a Vila do Xablablá, lá dos nossos amigos do Cabine do Tempo. Olha só, interneticos, aqueles que ouviram o Jurassic Combo 7 já estão por dentro da nova onda do verão. Isso. O Jurassic Cast encontrou uma pessoa mais desequilibrada do que eu, do que euzinho, pra participar dos programas. Temos agora a Yasmin. Isso, que é a nova integrante do Jurassic Cast. Isso, que é a nova integrante do Jurassic Cast, honorária e peituda. Isso, e se você não conhece a Yasmin, quer saber um pouco mais, cara, entra aí no site e baixa o Jurassic Combo 7. O que você faz ainda que você não baixa o Jurassic Combo, cara? Jurassic Combo é um programa de notícias bizarras, engraçadíssimo, onde o Calaveira tá solto. Tô mesmo. O Calaveira, nego, tira. A gente tira a coleira do Calaveira e fala, vai! E ele vai, velho. Ele vai. Unleash the dog, né? Unleash the dog. Podia ser o nome do programa, inclusive. Unleash the Calaveira. São os programas mais engraçados que a gente tem, cara, sério. Não, e a Yasmin mandou bem, cara. Realmente ela é uma desequilibrada. Olha o grau de desequilíbrio da Yasmin. Mandei uma mensagem pra Yasmin falando assim: Yasmin, as pessoas, os punheteiros estão curiosos. Eles querem ver a foto que você mandou pro Jurassicast. Eu posso publicar? Aí ela foi e respondeu: pelada? Olha o nível da garota, velho. A Yasmin, ela não regula bem, assim como eu. Então vai casar certinho. Exatamente. Então nós temos agora o novo integrante. Se você Maria quer Paula. Conhecer a Maria Paula, cara, ela é a Luana Piovani no Twitter do Jurassicast. Você já viu a Luana Piovani no Twitter, cara? Não, como que é? Ela é muito louca, cara. É o Siga Piovani. Depois você procura, é o arroba Siga Piovani. Ela manda todo mundo tomar no cu, manda se fuder. Ninguém pergunta as coisas pra ela, manda pro inferno, cara. Não, mas a Piovani, ela tem um mau humor crônico. A Yasmin, não. Não. Pois é, mas é a pessoa assim, que eu tô dizendo que é desbocada e tal. Ah, que não tem papado na língua, entendeu? Mas ela é um amor de pessoa. Yasmin, nossa, nossa queridíssima. Mas, cara, é isso. Outro programa que vocês precisam baixar, cara, é o Elo Perdido do Tim Maia. Elo Perdido do Tim Maia, que esse tá incrível mesmo, viu? Que tá incrível. Se você não gosta do Tim Maia, cara, sério, se você não gosta do Tim Maia, você precisa pelo menos conhecer a história dele, conhecer esse programa, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Assim, deixa o seu preconceito musical de lado, porque eu sei que é grande, tem muita gente que tem preconceito com música, sabe? Mas deixa esse preconceito de lado e escuta, baixa o Jurassic Cast, o Elo Perdido do Tim Maia, que tá foda pra cacete. Verdade, verdade. Cara, virou referência, viu? É, virou mesmo. Virou referência no gênero. Não tô sendo ceboso na internet. Um monte de gente verdade. Falou isso, cara. Virou referência no gênero e nos programas do Jurassic. Exatamente. Siga o Jurassicast, arroba o Jurassicast, facebook.com/Jurassicast e reze pra um dia a Yasmin botar a foto dela no, na internet, porque ela não autorizou. Ah, tá. Então tá bom. E fique agora com Duro de Matar, cara, que tá duro de matar. Miote. Vamos lá. Ah. Vai lá. Ah, isso é fácil, isso é fácil. É Giard. Giard. Giliard. Giard, animal. É, o nome do filme é Giard. É tipo a lombriga mesmo. Giard. Giard. Giard. Giard. O Giard. Sabe o que é pior, Bruno? O povo acha que a gente fica combinando isso, né? Pior é que o povo acha que é forçado, mas não é. Filha da puta. Mal pra caralho mesmo, velho. Podia lançar o, né, Telecurso 2000, Aprenda Inglês com Miote. Olha aí, atração, hein? Aguarde o Tá Na Hora do Tchak esse ano. Imagina o Miote falando difícil em inglês. It's difficult. It's difficult, mas não vai, né? É, it's dificultai. It's dificultai. Duro de Matar, de 1988, é um tipo de filme que meio que lançou uma moda, né? Filmes de ação com saxofones e uma trilha sonora mais pop, né? Eu consigo ver, assim, o Duro de Matar como um filme que define uma década de filmes de ação, porque todo filme de ação depois de Duro de Matar copiava Duro de Matar, cara. Copiava, com certeza. Que era um cara sozinho detonando um exército, sabe? E geralmente era assim, um ex-boina verde, né? Um ex-boina roxa, um ex-boina preta. Boina de alguma cor, né? A grande verdade é essa. Ué, até hoje mesmo, né? Hoje em dia tá rolando isso. Inclusive, um chamariz do Duro de Matar na época era por causa disso, que ele era um policial da cidade de Nova York. Não tinha apetrechos, ele não tinha treinamento paramilitar. Ele é o cara errado no lugar errado, né, bicho? Na hora errada. É o cara certo no lugar errado, né? Porque ele se deu bem. Ele é o cara errado pros terroristas, que ele não tinha que estar lá, né? Sim, é verdade. Pros terroristas, ele é o cara errado no lugar errado, na hora errada. E pra ele, ele não pensou, né, cara? Ele só fugiu ali no começo, quando começa a pipocar os tiros, ele vou fugir pra depois dar um jeito, ver se eu consigo contra-atacar. A primeira reação dele não foi sair dando tiro em maluco. maluco foi fugir e tentar ligar pra polícia. Foi a primeira coisa que ele tenta fazer no filme. É, porque ele viu que o pessoal tava lá sério, né? Já mataram o dono do local, né? Não, antes disso. Eu tô dizendo assim, ele tá lá no banheiro, fazendo aquele negócio da massagem do pezinho. Houve um tiro, aí ele pega a arma, já olha assim pela fresta, vê que os caras tão armados, procura a saída. Achou a saída, ele só dá um tempinho do cara se distrair e ele foge, cara. Ele foge, sobe um andar, acha um telefone, pega o telefone tá mudo. Aí ele, ponto, fudeu. A primeira reação dele não foi enfrentar os bandidos. Foi chamar a polícia, cara. Quando ele viu que ele era a polícia, que ele era a única chance ali daquele prédio, aí ele falou, cara, agora é comigo. E ele fica um tempão escondido, né? Ele tá querendo um confronto direto. Ele sabe que ele é um cara limitado. Isso, exatamente. Ele fica um porrilhão de tempo escondido nos andares lá em construção, esperando a polícia fazer o trabalho dela, né? Isso, até tenta contatar lá o cara, lá o guardinha, não sei o quê e tal. O filme fala da noite de Natal de John McClane, que é um oficial da polícia de Nova York, policial comum, como qualquer outro, que tá visitando a mulher, que mora em Los Angeles, trabalha no luxuoso prédio Nakatomi Plaza. Inclusive, esse prédio existe, viu? Existe. O prédio tá lá até hoje. Mas ele chama Nakatomi Plaza? Se você for no Google Maps e botar Nakatomi Plaza, aparece o prédio. Olha aí. Agora eu não sei se foi a Google que botou assim, né? É o Nakatomi Plaza. Aí ela trabalha pra um japonês, e eles estão em meio que um processo de separação, meio que num processo de vou, não vou, fico no fico. É, eles estão meio esquisitos, né? Eles estão meio... Tem alguém pegando ela, isso é fato. Tem, eu acho que é o japonês, não sei porquê. E ele vai lá pra passar o Natal com a família, ele é de Nova York, vai pra Los Angeles e encontra com ela no Nakatomi Plaza, pra ela poder lá fazer a festinha de final de ano, e eles irem comemorar o Natal com os filhos em casa. Esse é o plot, porra... E não tem nada demais, né? Bem, eu acabei de abrir aqui o Maps. Realmente ele está aqui. O quê, Miotti? O Maps. O Maps. Ué, eu falo o Maps. Como é que é o nome do Maps? Pô, é Maps. O Maps. Maps do Google, Maps. Pô. O Maps. Cacildes. Eu fui no Maps pra olhar os Nakatomi Plazas. Caralho. Olha o Hanses. Olha o Hanses Groups. Na frente do Nakatomi. Nessa linha de filmes de ação de policiais comuns da cidade de Los Angeles, São Francisco, Nova York, a gente tem na mesma linha, tem o... O Máquina Mortífera, né? Mas ali é mais uma dupla, né? Mas é o mesmo esquema, né, cara? São policiais comuns da cidade enfrentando o mundo, né? Inclusive, a pegada do filme é muito parecida. Você tem todos os filmes do Steven Seagal, você tem todos os filmes do Jackie Chan também. É tudo assim, cara. É tudo um cara contra o mundo. Ah, mas o Duro de Matar tem um charme que os outros não têm, né, velho? Ah, com certeza. Com certeza. Só pelo vilão, cara, pô, já tem um charme único. O vilão é foda. O vilão é conhecido da garotada, hein? Muito, né? O vilão, quem faz ele é o Alan Rickman, né? Inclusive, é a estreia do Alan Rickman. É o primeiro filme dele? O primeiro filme dele, do Alan Rickman, é Duro de Matar. E ele já faz o vilão Hans Gruber, que é um alemãozão, alemão fajuto do Paraguai. E ele tem muita classe, né, bicho? A entrada deles no prédio, porra, é com muita classe mesmo. Eu gosto de como eles matam a recepcionista. Pois é. Aí vai lá, pega a bola, você quer seguir. Aí quando ele vem, pá! 3 pontos. O negão. É um escroto, né, velho? Mas eu gosto do Hans Gruber dublado pelo Márcio Seixas. Porra, muito foda. Eu acho que ele fica mais mal do que ele na versão original. Porque na versão original, o Alan Rickman, ele tá muito Severus Snape ali, velho. Ele tá muito Round Weasley. Não, mas ele é maneiro. Em inglês também é bom. Não é ruim, não. Em inglês também é bom. Mas a voz do Márcio Seixas realmente dá um peso, né? É, sim. Dá um peso foda. Mas o que eu acho interessante é que os terroristas falam um alemão meio suspeito, né? Vocês sabem dessa história, né? Aham. Uhum. Os termos que eles falam em alemão durante o filme é, tipo, gramaticalmente incorreto no alemão. E sem sentido, sabe? É tipo Lé com Cré, sacou? É tipo Heisen Teufels. Isso, e o cara não falou nada, sacou? Não, mas teve um ali que falou nein, nein, nein, nein. Porra, mas também, né, velho? Pelo menos foi o único ali que eu consegui entender o que tá falando. Mas não tem uma coisa dos vilões ser todos de multiétnicos e tal, não é de um país certo? É, na verdade era pra ser todos alemães, só que da Europa. Alemães orientais, né? Naquela época tinha o Muro de Berlim. O que eu acho engraçado é que na Alemanha, os nomes alemães viraram inglês. Vocês sabiam disso? Como assim? O Hans Gruber na Alemanha, se você vê a versão alemã do filme, a versão dublada em alemão, ele é Jack Gruber. Ai, que idiotice. O Karl é Charlie. O Heinrich é Henry, e por aí vai. Por quê? Vai ver pra mostrar que eles são alemães. Isso. Só pode ser. Eu fico imaginando os alemães assistindo esse filme, velho. Posso assistir a versão original? Ai, ai, ai, ai. Ele falou isso. Que porra que eles estão falando? É alemão? Não, não é alemão. Tipo Hollywood quando se mete a falar português do Brasil, né? Isso, exatamente. Deve ser a mesma sensação que a gente teve assistindo Lost, Dragons Cobertores. É, deve ser a mesma coisa. No meio dessa confusão toda tá o John McClane, interpretado pelo Bruce Willis. Na época foi o primeiro filme depois que ele fez O Gato e o Rato, não foi? Primeiro filme dele, filme. Porque antes ele só fazia o Gato e o Rato. Não, ele fez Encontros Escuros. Fez Encontros Escuros é antes? Fez, e Assassinato em Hollywood foi antes dele. Que Assassinato em Hollywood também é de 88, né? Mas Encontros Escuros foi em 87. Olha aí. Bruce Willis fez vários clássicos do cinema, né? O principal papel dele é Duro de Matar, é o John McClane. É impossível você desassociar o John McClane do Bruce Willis, cara. Não existe outro cara pra fazer o John McClane do que ele. Não sei se vocês concordam comigo. Não, com certeza. Eu acho que o Mel Gibson, na época, ele também interpretaria bem o John McClane, cara. Talvez. Porque o Mel Gibson, ele tinha mais ou menos aquela linha de atuação do Duro de Matar, né? Que é aquele policial sexy, durão, mas ao mesmo tempo boa praça, né? É por isso que fizeram Máquina Mortífera, né? Foi exatamente. Aí escolheram Máquina Mortífera. Ele faz a voz do neném no Olha Quem Está Falando. Isso é perfeito. Isso é muito bom. Que é muito bom, cara. É muito bom. Ele fez um filme também que é bobo, cara, mas é divertido. Chama Hudson Hawk. Esse eu não vi. Esse eu não vi, não. O filme é bobo, é idiota, mas ele tá canastrão como nunca. Ele tá Bruce Willis, né? Isso. E ele tá solto. Tem também O Último Boy Scout, que é maneiro. Ele faz um heróizinho lá, um policial também. A Morte Lhe Cai Bem. Que esse filme é muito bom. O Robert Zemeckis. Isso, muito divertido. Aí a carreira dele, quando tava começando a cair, que ele tava fazendo umas coisas bocó, aí ele fez Pulp Fiction, né? Uhum. Que porra, faz o papel do boxeador lá, do Butch, que eu acho foda pra caralho, né? Fez Os Doze Macacos, que é um dos meus filmes favoritos, que é muito bom. Ele faz um personagem incrível chamado Corbin Dallas. Puta, esse é bom demais, Quinto Elemento. Corbin Dallas, Quinto Elemento. Velho. Ah, eu pensei que fosse o único que gostasse do Quinto Elemento. Quinto Elemento, rapaz, sensacional esse filme, porra. Ele tá muito bom nesse filme. Isso é muito bom, cara. Ele tá solto também. Multipass. Multipass. Corbin Dallas Multipass. Esse filme é maneiro, cara. É um dos filmes mais idiotamente bem engraçados e bons, velho, de ver. Tem ótimas cenas de ação. Isso. O filme não se leva a sério hora nenhuma. Tem o Gary Oldman afetadíssimo. Gary Oldman, porra. Afetadíssimo, né, velho? Com os dentinhos, assim, que ele fica assim, com os dentinhos. Ele fez também, cara, vou falar todos os filmes que o Bruce Willis já fez aqui, já vai ficar a noite toda, né? Tem, muito filme. Armagedon. Sexto Sentido. Meu Vizinho Mafioso, que é uma merda, inacreditável. É engraçado, é engraçado. Corpo Fechado, que eu acho muito Corpo Fechado foda. É bom muito bom, Corpo Fechado. Vida Bandida é divertido também. Ele fez também Sin City. Sin City, isso. Que ele também tá foda no Sin City, acho ele muito bom. Tem um filme muito bom, cara, com ele, que é pouco conhecido, chama Checkmate. Já viram esse filme? Não. Esse tá na fila, esse um dia eu vou ver. Esse filme é muito maneiro. Eu sei que ele fez um thriller erótico, né? Que inclusive, na época, deu um bafafá, que aparecia a bunda dele. Eu lembro desse filme. Que aparece o pintinho dele, né? É, aparece na piscina, né? É, o piruzinho dele, eu não sei se aparece não, cara. Aparece, mas aparece. É pequenininho, né? Inclusive, ele ficou puto porque aparece... A Cor da Noite. A Cor da Noite. Com essa mulher que é uma gata, velho, que é a Jane March. O Bruce Willis é aquele negócio, né, cara? Vai filme, volta filme, vai filme, volta filme e o cara volta pro Duro de Matar, né, bicho? Foi o filme que consagrou ele, né? Cara, ele só vai deixar de fazer Duro de Matar quando ele tiver na cadeira de roda, velho. Sério, porque não é possível, velho. Agora, uma coisa interessante pra quem gosta do Bruce Willis, esse ano temos dois filmes com ele já prontos aí, engatilhados. Um G.I. Joe, cara. É, o G.I. Joe 2 vai ser com ele. Ele faz o Joe. O G.I. Joe do G.I. Joe, ele faz o Joe, cara. Caralho, ele vai ser a lenda que fez ele a vai ser a o Joe, velho. Quando ninguém fala, yo, o Joe, ele vai olhar e perguntar, eu? E agora em fevereiro tá estreando Duro de Matar 5, Die Another Day, é isso mesmo? Como é que é o nome, velho? A Good Day to Die Hard. A Good Day to Die Hard, um bom dia pra morrer duro. E agora vai rolar com o filho dele, né? É, o filho dele, o John Jr., que aparece no primeiro filme, né? É, o, é um bebê e a de filha colo. Que apareceu no 4 aparece no primeiro, né? Quando eu vi o trailer do novo filme, eu fiquei assim, e ele tinha um filho? Aí eu vi que ele realmente tinha a filha tinha e o filho, filho. Eu só isso. Lembrava da filha. Ele tem dois, mas dois o filho, filhos. No primeiro, ele é um bebê de colo, né, cara? É, inclusive a imprensa invade a casa dele. Ih, é um peteco do caralho ali. Diretor executivo, fase preliminar concluída, subrotina finanças, senha super secreta. Eu não tenho o código. Invadiram o prédio para ter acesso ao computador? A informação que obtiverem será alterada quando eles acordarem em Tóquio. Não serão capazes de chantagear nossos executivos. Senta ameaçaram... aí! Senhor Takagi, realmente não estou interessado em seu computador. Mas preciso do código secreto. Porque estou interessado nos 640 milhões de dólares em títulos ao portador que estão guardados em seu cofre. E o computador controla o cofre. Vocês querem dinheiro? Que tipo de terroristas são vocês? Quem disse que somos terroristas? Senhor Takagi, eu compreendo a sua redundância, mas deve admitir que não se trata de nada significativo, entende? Não é algo como a educação de seus filhos. Os títulos significam, no máximo, 10 dias de capital para sua empresa familiar. Realmente não passa de uma inconveniência temporária. Agora. O código, por favor. É inútil para vocês. Há 7 proteções no cofre e o código é apenas uma delas. Vocês jamais abrirão. Então não há por que não dizer a nós. Eu te disse, ainda não terminou. É um terno muito bonito, Sr. Takagi. Seria uma pena estragá-lo. Eu vou contar até 3. Não, vou contar até 4. Eu quero o código. 1. 2. 3. Eu não sei, eu estou dizendo... Pegue um jato até Tóquio e pergunte ao presidente. Você vai me matar à toa. Está certo. Será feito do modo mais difícil. Tony, veja se pode sumir com o corpo. Carl, vá verificar o trabalho de Heinrich com as máquinas. O que vocês mais gostam no filme do Duro de Matar, cara? Eu gosto mais da cena onde aparece a mulher com os peitos de fora. É a parte que eu mais gosto disso. Aquela que o cara tá comendo a mulher na mesa? E a mulher, não, não, não. E ela não liga pros peitos dela. Os peitos dela estão dando na cara do... Dos sequestradores, né? Dos sequestradores. Ela, me largue, plof, plof, plof, plof, plof, plof, na cara do cara. E o cara sai rindo. Você viu o cara saindo dentro da sala? É, ele sai assim, tava comendo mesmo. Toda vez que eu assisto esse filme, eu fico pensando, porque eles arrancam eles de lá daquela sala, a mulher sai seminua, né, com as tetas de fora, e aí leva todo mundo ali pro hall, né? Aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza. Aí o Bruce Willis vai, salva o dia, não sei o quê. Fiquei imaginando a segunda-feira, velho, no escritório, todo mundo comentando. E aí, hein? Tava dando pra caralho, hein? Tu viu os peitos da Miriam, velho? O cara, tu viu, velho? O Valdir comeu a Miriam, tu viu? Caralho, que horas? Aquela parte que o sequestrador tirou ele, pô, tu viu os peitão dela? Bicho, sério, velho? Sério? Caralho, que foda. Por isso que ela virou supervisora. Esse casal, eles estavam literalmente subindo pelas paredes. Porque eles invadem o escritório da diretora, que é a mulher do John, pra fuder. E o cara já entra engatado, a mulher com um cachorro. Aí quando entra, ele... Na terceira bombada que ele olha, que ele não tá só ali. É... P. perdão, chefa. Sai. Aí quando entra o sequestrador, tá o cara comendo uma mulher na mesa do japonês. Tá cheirando cocaína nos peitos dela, velho. É uma loucura esse filme, cara. Cara, anos 80 na raiz, né, velho? Cara, esse filme né, ele cara? Mostra aquele anos 80 mesmo, cara. Se você não sabe que esse filme é passado nos anos 80, você nota assistindo ele facilmente. Olha só, ele dá as dicas na hora, assim. Cocaína na empresa, à luz do dia e tranquilaço. Na hora que ele chega, que é apresentado pro barbudo. Isso! Ele é policial, hein? Ele é policial. Cara, o japonês fica travado, porque sabe que o cara é um cocanômano lá, louco, né? Ele fala assim, ele é policial. E o John McClane aperta a mão do cara e fala assim, limpa o bigode aí, porque tá foda. É muito maneiro quando o teu chefe te pega, o chefe da empresa, o dono da empresa, o nome do cara é Nakatomi. O dono da corporação evil japonesa do inferno, velho. O nome do cara é Sr. Nakatomi. Aí ele te pega e fala assim, ai, beleza, cheirando pra caralho. Cara, o japonês mesmo não tá nem aí, velho. Tá nem aí, o importante é você estar dando dinheiro pra empresa dele. Foda-se se você é viciado. Aí, outra coisa que entrega a idade do filme. Eles cortam o telefone da central do edifício, né? E ninguém tem celular pra ligar pra ninguém, né, velho? Fudeu, acabou. Né? Ah, mas ali era page, né, velho? No 2 ele tem page. Exatamente. Pra mim o que entrega muita idade são os permanentes, velho. Também. Permanente da senhora McClane, meu amigo. O nome da atriz é Bonnie Bedelia. O nome da mulher, velho. Bedelha. Tô metendo na bedelha. Velho, a bicha tá com permanente nervoso no filme, velho. Agressivo, né? Mas nervoso mesmo. O que mais que ela fez, a Bonnie? Ela fez o Duro de Matar 2. Ela fez Acima de Qualquer Suspeita com Harrison Ford. Ela faz a mulher dele? É a mulher dele, que é a que se masturba lá na hora que ele tá fazendo não sei o quê. É ela que tá tocando a cilha igual ela? É ela mesma, é ela mesma. Ele chega em casa, ela tá toda suada. Ele, que houve? Você tá fazendo o quê? Ela acaba de me masturbar. Aí ele, beleza, olha só, tem uma coisa pra te contar. Ele deixava. A mulher, estou aqui tocando a cilírica porque você não me come há anos. É mesmo. Uma atriz que não fez nada expressivo depois do Duro de Matar. É verdade. Fez o 2 e não voltou pro 3. No 4 ninguém sabe dela. No 5 ela já morreu. Não sei que ela tá morta? Não, não sei. Eu tô só inventando aqui. Ah, no 4 é com os filhos, né? Com a filha dele, né? É, porque no 3 já não aparece, porque tem uma hora que ela fala no telefone com ele. E no 4 já estão separados mesmo. A Bíblia não tinha como não separar, velho. Essa mulher dele parece ser tinhosa pra caralho, né? Por que que você vai trabalhar em Los Angeles? Ah, porque aqui é uma carreira. Beleza. Pra que tu mudou a porra do teu nome? Pra que tu tá usando o nome de solteira, sua vaca? É pra fazer em picuinha, pra sacanear, é pra instigar o cara, pra deixar o cara puto. Quando mulher quer inventar desculpa pra dar, ela inventa as piores. Eu dei para o seu melhor amigo, por quê? Porque eu estava confusa com relação a você. Eu acho o Alan Rickman um puta ator, cara. Eu gosto muito dele. Ele já fez coisa emblemática pra caralho. E o Duro de Matar é o primeiro filme. Sim, filme dele. Antes ele fazia muita TV. Mas o primeiro filme dele é o Hans Gruber, Duro de Matar, cara. Olha só. E é, porra, impactante. A melhor coisa. É uma das melhores coisas do filme. Sabe qual é o problema do Alan Rickman? Eu não vou dizer que ele interpreta igual. Que ele é um puta ator. Mas todos os personagens dele são muito parecidos uns com os outros. Todos. Não, cara. Ah, velho, são todos. Eu acho que o único que ele foge bem a regra Severus Snape é o filme comédia, que tem um monte de ator, inclusive o Rodrigo Santoro tá nele. Sabe qual é, Miotti? Ah, o Simplesmente Amor? Simplesmente Amor. Ali ele é um cara normal, que ele inclusive tá até um caso. Tem um que ele faz que ele nem aparece, que é sensacional. Ele não aparece? Que é o Guia do Mochila das Galáxias, ele é o robô. Isso, o melhor do filme, né? Outros filmes maneiros que eu gosto dele, Heróis Fora de Órbita. Ah, esse é muito bom, cara. É uma paródia bem feita de Star Trek, né? Que ele faz a versão do Spock, cara. É muito foda. Esse filme é excelente, cara. Ele faz o grande vilão, né? É o grande vilão, né? Não, é o grande bostão, né? Do Harry Potter, que ele faz o Severus Snape, né? Que é e não é, é bom, é mal, né? Fica naquele negócio, vai, não vai. Ele fez um filme que eu... Cara, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu gosto muito desse filme. Chama Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. Eu tenho o DVD aqui, rapaz. Adoro aquele filme. Peraí. Por que você tem vergonha desse filme? Esse filme é ótimo, bicho. É uma comédia romântica do Robin Hood, velho. O Robin Hood com Kevin Costner é uma comédia romântica. Você bebeu, Bruno? Cara, é muito ruim esse filme, velho. Não é não, velho. Não, é legal. Bom, não é porque ele tá na sua memória. Porque você tem que assistir essa porra de novo que você vai ver que é uma merda. O filme do Robin Hood tem a trilha do Bryan Adams, velho. Não tem como ser bom, velho, essa porra. porra! Sabe o que é pior? Na época fez um sucesso maluco, sucesso velho. Sucesso foda, foi um sucesso foda mesmo. O Kevin Costner é o Robin Hood, velho. Puta que pariu. O amigo do Robin Hood, velho, é o Morgan Freeman, que tem a cara de areia mijada, velho. Cara, não dá, velho. Não, sério, o filme é ruim, velho. Quem mais que tem? Tem o policial, né? O sargento. Sargento Paulo. Sargento Paulo. Que é o Reginaldo Vel Johnson. Isso. Reginald Vel Johnson. Fez pouca coisa, né, cara? É, ele fez o 2, um pedaço no 2, né? Que ele aparece rapidinho. Ele só faz papel de policial. Dizem aqui que ele aparece no Caça-Fantasmas. Como policial? Ele é policial do Caça-Fantasmas. Ah, é? Ele aparece lá na hora do gabinete do governador. A relação do John McClane com esse policial é bem clichêzão dos anos 80 também, né? É, e o final é mais clichê ainda, né? John, por onde você vai? Vou pra Disneylândia. Vou pra Disneylândia. Ele entra aí, sai cantando Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Não, e antes disso, que ele mata o Jason, que volta, renascido das trevas, né, velho? Caralho, nada a ver aquela cena, né, bicho? É a redenção do Paul. É a redenção do Paul, de que tinha matado um inocente, e aí agora ele salva a vida lá do John McClane, atirando naquele bandido lá. Que puta que pariu, né, velho? Pra mim, a pior cena do filme, disparado. Assim. É a fórmula de clichê dos anos 80, né, cara? Você tem o mocinho engraçaralho, que começou com esse filme, mas tudo bem. Você tem a contraparte mais séria, que é o parceiro, que é o Paul. E você tem aquele mega clímax pro final, né? É legal a relação deles durante o filme, que ficam se conhecendo só pelo rádio, né? E eles viram mó parceiraços, né? É, o único que acredita nele é o Powell, né? É o Powell, é. Eu gosto, da relação dele. Ele não é o único que acredita. Ele é o único policial ali que está a fim de trabalhar. Porque o cara me liga para a central de polícia de Los Angeles e lhe fala: eu sou um policial, estão matando o nego a rodo no Nakatomi Plaza. Escute os tiros! As mulheres: senhor, desliga aí. Se o senhor não desligar, você é obrigado a chamar a polícia. Chama a polícia! Senhor, essa linha é privada. Aí depois dos tiros, ela ainda vira e fala assim: vê se tem alguma viatura passando por ali, pra ver de qual é, passando por perto. E o bicho tá o quê? Comprando donut, né, velho? Ele tá comprando aqueles bolinhos engordados. Agora, o que eu gosto mesmo, que eu acho muito maneiro, é como o McClane, ele consegue convencer a polícia de que tá dando merda no prédio. Ele joga um cadáver em cima do cara, velho. Qual o melhor jeito de você convencer alguém do que agredindo ele, né, velho? Não sei se vocês sabem, o Bruce Willis era a sexta opção pra interpretar o John McClane, cara. Ah, é? Você sabia, não. O papel foi oferecido originalmente primeiro para quem? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere, Harrison Ford, depois o Mel Gibson e depois o Bruce Willis, cara. Agora imagina se o Burt Reynolds tivesse feito esse filme. Não ia ser incrível? O Richard Gere, porra. O Richard Gere de ação, cara. Puta merda. Ah, não, mas isso aí não tem nada a ver. Porque até então o Bruce Willis também não era ator de ação e foi escolhido. O Bruce Willis veio da Gata e o Rato, porra. Que era uma comédiazinha sitcom da televisão. Inclusive, isso foi uma das razões por eles não botarem a cara dele no pôster original, né? O pôster original do Duro de Matar é só o prédio explodindo. E não tinha a cara do Bruce Willis, porque ninguém não queria ligar a imagem do Bruce Willis, que era muito forte lá no Gato e o Rato, né? Ninguém ia achar, pô, o que esse cara de comédia tá fazendo aí, velho? Será que ele vai estar fugindo da explosão? Mas acabou que depois que o filme começou a fazer um grande sucesso, eles reeditaram o pôster e colocaram o grande astro lá na capa, pô. Agora, o filme é dirigido por um cara que a gente já falou aqui, né? Sim, o grande diretor, Joe McTiernan. McTiernan, exatamente. Que a gente já falou dele no Predador, né? Predador, Caçado ao Trubo Vermelho. O segundo Duro de Matar também é dele. O John McTiernan ia fazer Comando pra Matar 2 com o Arnold Schwarzenegger, mas o Schwarzenegger recusou o papel, falou: não, não tô afim. E aí, o que que eles fizeram? Pegaram o roteiro do Comando pra Matar 2 e transformaram no roteiro do Duro de Matar, cara. Caramba, será que ia ser na cidade, então, o Comando pra Matar? Eu não sei, cara, como é que ia ser o Comando pra Matar 2, mas eu sei que acabou que o Comando pra Matar 2 virou Duro de Matar, eles reescreveram partes do roteiro, ou reescreveram praticamente tudo, e pior, ofereceram de novo pro Schwarzenegger e ele recusou, que ele era a primeira opção de novo. E aí lá no final, depois de oferecer pros outros que eu já falei, o Bruce Willis pegou o papel. Bom, a melhor maneira de interpretarmos é que devemos ter 30 ou 35 reféns lá em cima, talvez no 30º andar, e cerca de, não sei, uns 7 ou 8 terroristas. Parece uma situação código 7. Obrigado. Vamos assumir agora. Quando dermos ordens a seus homens, tentaremos comunicar a você. Não esqueceu nada, não? Por exemplo? O John McClane, por exemplo. Foi com ele que nós conseguimos tudo que temos até agora. É graças a ele que vão enfrentar 7 terroristas em vez de 12. Está lá dentro? Quem é ele? Bom, parece que é um tiro. Eu não sei. Ainda estamos verificando. Um dos seus? Não, não mesmo. Fuma? Sim. Obrigado. Você não trabalha na Nakatomi. Uh-uh. E se você não é um deles? Eu sou um policial de Nova York. Nova York? É. Fui convidado por engano para a festa de Natal. Presentão. É melhor do que ser apanhado com as calças na mão. Eu sou John McClane. Você é? Clay. Bill Clay. Sabe usar uma arma, Bill? Eu passei um fim de semana praticando. Sabe aquela arma que dispara a tinta? Uhum. Para vocês deve parecer uma bobagem, né? Bom. Vai usar uma de verdade, Bill. Apertar o gatilho, você sabe, né? Então, bora. Solte a arma e me dê os detonadores. Ora, vejam só. Hans. Solte a arma agora. Você não tem sotaque algum. Aprendeu isso no nosso cinema também? Mas o que quer com os detonadores, Hans? Já usei todos os explosivos. Ou não? Eu vou contar até 3. É, como fez com Takashi. Opa! Não tem balas. Ah, você acha que eu sou o Parnaga? O que disse? Cara, eu acho que foi justamente essa veia cômica do Bruce Willis, que na época ele tinha, ele não tem mais hoje, que fez o personagem ser extremamente cativante. Porque, pra mim, o Duro de Matar, ele é 100%... 100 não, vamos botar 90%, porque 10% é o Hans Gruber. 90% do Duro de Matar é o John McClane, cara. Com certeza. Senão seria um filme de ação como qualquer outro. Tem cenas bem gravadas e tudo, mas o filme não é uma referência cinematográfica do gênero, por exemplo, que reinventou a questão de tomadas, de estilos de filmagem, alguma coisa nesse sentido. Mas ele reinventou o jeito de se contar a história de um filme de ação, cara. Isso é fato. Concordo, mas acho que por causa do John McClane. Por causa do personagem. Exatamente. Porque é muito engraçado, velho, você vê o bicho tirando um caco de vidro do pé, velho. Churrindo, tirando... Você tem família? Eu tenho, John. Você é casado? Minha patroa está esperando o bebê. Acho melhor você se preparar. E o bicho tirando uma... Velho, o bicho tirando uma navalha do pé dele, velho. O que eu acho legal desse filme, pela primeira vez, você vê o protagonista sofrer pra caralho, né? Se fudendo, né? Se fuder mesmo, né? Porque ele não é tipo o James Bond que sai limpinho. Ele termina o filme, velho, ele tá um caco do caco, né, bicho? Tá com uma camisetinha nojenta, de calça social. Não, no final ele tá sem camisa, porque a camisa foi pro caralho. Virou trapo pra ele botar no pé, velho. As cenas de perseguição dos alemães com ele são muito boas, né, cara? Os caras tirando nele e correndo pelo prédio. Como, por exemplo, a antológica cena que ele pula do telhado amarrado numa mangueira de bombeiro, né? Essa cena é muito boa, né? Porque já é mais pro final do filme, onde ele descobre que o plot dos caras era explodir o topo do prédio e fuder com o helicóptero lá do FBI, que ia resgatar os reféns. Só que também o helicóptero do FBI não ia resgatar porra nenhuma, ia matar eram os terroristas, que eles acharam que eles iam estar lá em cima. O que eu acho maneiro é que ele manda os reféns fugirem, o helicóptero atira nele, ele desce, caiu todo lado de vocês, seus porra. Aí ele vai, pega a mangueira, se amarra, e aí ele fica assim: é isso, né, John? Vai! Vai se meter nessa porra! Como é que você fez essa merda? Não sei o quê. E o bicho sobe no parapeito assim: eu sabia, eu não ia pular, eu nunca mais vou pular de um prédio. Nunca mais vou subir num prédio, John. Não sei o quê. O bicho tá maluco, né, velho? É, não, os monólogos dele são muito bons, cara. E melhora mais ainda com o Newton da Mata fazendo a voz dele. Ah, é incrível. O Newton da Mata, ele era muito bom, cara. Porra, ele era perfeito. Cara, e ele pra mim é a voz do Bruce Willis, cara. Ele melhora o Bruce Willis, cara, com aquela voz de Lion dele. Porra, é muito foda, cara. Com aquela voz de Lion. Bota um trechinho aí, Miotti, dele falando com o Bruce Willis. Ah, John, mas que droga, que porcaria que você andou fazendo aqui? Como se meteu nessa? Ah, eu juro que eu não vou nem pensar em passar perto de um prédio igual a esse. Meu Deus, não me deixe morrer. Mas é uma pena que o cara se foi mesmo. Cara, é muito bom. Pois é, cara. Olha, isso é uma das tristezas da minha vida, é não ter podido ter entrevistado o Newton da Mata aqui pro Jurassic Cast, cara, porque eu gostava muito da voz dele, cara. Ele era muito divertido, fazia papéis divertidos. É, pra quem quiser, tem uma entrevista que o Léo Radiofobia resgatou lá com o Almir Marques, né? Tem uma entrevista do Almir Marques com o Newton da Mata, cara. É uma pérola isso, cara. Uma pérola. E tem um vídeo também que eu já vi na internet aí. Eu acho que é um fã. Ele foi na Ebert Richards. Olha aí. Fez uma filmagem com ele lá. Entrevista com ele. Tem um link aí no post também. Que ele vira de costas, né? É, esse mesmo. Pô, excelente, cara. O Newton da Mata deixa uma saudade muito grande, cara. Eu hoje não consigo mais assistir nenhum filme do Bruce Willis dublado, porque não é ele, cara. Fica muito estranho. Fica muito estranho, cara, porque a gente acostumou, né, com a voz dele no Bruce Willis, e aí não ser ele, você fala, cara, tá alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não tá colando, né? Eu não sei quem faz hoje atualmente o Bruce Willis. Deve fazer muito bem também, né, mas eu ainda tenho muita saudade ainda da voz do Newton da Mata no Bruce Willis, cara. Eu só consigo assistir esse filme dublado, não consigo assistir ele legendado, não. Primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti ele legendado, então eu gosto muito de assistir legendado também, mas a versão dublada não deixa nada a desejar. Assim. Vou dizer pra vocês que nem com Batman, foi a primeira vez que eu vejo esse filme dublado. Ah, é? E, pô, sensacional, porra, voz conhecida da gente aí dos anos 80, né? A gente já falou aqui, mas acho que vale a pena a gente ressaltar o nosso querido Márcio Seixas, porra, isso aí, fazendo o Hans Gruber, cara, com um vozeirão, bicho. Que porra, cara, é muito bom, velho. E o Hans Gruber do Márcio Seixas tá meio Batman, né, cara? Tá mal, sério, né? E é todo austero e não sei o quê. Senhor McClane. E quando ele descobre que a mulher dele tá do lado dele, a mulher do McClane, velho? Ah, é muito bom. Que ele esbugalha o olho assim, que ele olha pra mulher. Senhora McClane. Depois dos dois principais, que é o McClane e o Hans Gruber, tem um personagem nesse filme, cara, que ele rouba a cena, velho. Ah, não é o namorado da Supergirl, não, né? É ele mesmo, velho. Ai, velho, eu tenho uma raiva desse bicho, velho. Esse personagem, ele é muito chato, cara. Ele é muito chato, mas ele tá muito canastra, cara. Ele tá muito engraçado, assim, se você prestar atenção como ele é, as merda que ele fala, ele tá todo pimpão, assim, na hora que ele vai falar com o Hans Gruber. É, na hora de ter aquela do telefone também, né? Isso, ele tá todo se achando dono da situação, cara, falando com o John. E ele fica, Hans, baby. Hans, baby. E o Alan Rickman olha pra ele com a cara de... que esse filho da puta... Eu vou te matar muito, velho. Eu vou te matar umas 5 vezes com os Gruber. Mas aí que tá, o melhor de tudo é o desfecho, que dá um tiro na cabeça dele, né, velho? Porque é o que a gente tá com vontade de fazer. Dá um tiro na cabeça que o filho da puta. Quando ele tá tomando Coca-Cola. Isso. É o Thor, né, velho, que entrega uma lata de Coca-Cola pra ele. Agora, sabe uma coisa que me irrita muito nesse personagem? É que ele fica assim... Hans. Ele fica, tipo, chupando os beijos, chupando os dentes. Sabe quem chupa os dentes? Fica assim, é, velho, é isso mesmo. Se eu falar pra você que eu posso te entregar uma McClane... Isso, ele tá todo se achando, velho. Eu acho muito engraçado isso, cara. Porque ele tá todo se achando. A última Coca-Cola deserto. Aí vai, pede Coca-Cola pros terroristas, velho. Que refém é esse, velho? Puta merda. Pouco da personalidade dele, a mulher do McClane já tinha falado. Aí ele se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Isso. Por isso que ele é assim, acha que todo mundo quer dar pra ele e tá, tal, não sei o quê. É, e ele se acha o rei de tudo, né, cara? Ele, quando vai falar pra ela que vai lá conversar com os terroristas, alguém tem que fazer alguma coisa. Não é, velho? Que filha da puta, cara. Mas não sei se vocês também sentem isso no filme. O Hans, você não tem raiva dele. Não, você é um vilão que você não tem raiva. Você até torce pelo cara às vezes. Isso, porque ele tem um charme especial, né, velho? Tanto que nessa hora do barbudo, quando matou ele, eu vibrei, pô. Eu não sei de vocês, mas eu fico com vontade de convidar o Hans pra vir na minha casa. Me ensina a ser mal assim. Com classe, né? Isso, com classe. Você é um cruel tão legal, cara. Cara, duas cenas do Alan Rickman que valem muito a pena, que são emblemáticas do personagem, que eu acho foda. A primeira cena é quando ele se encontra a primeira vez com o John McClane. Ah, é. Uhum. Que o John McClane acha que ele é um refém que fugiu, e o cara fica se fazendo de refém, acha que tem o John McClane na mão, o John McClane dá uma arma sem bala pra ele. Porra, cara, essa cena é muito boa, velho. Porque fica uma tensão, né, velho? Você não sabe se o John McClane caiu ou não no papinho, né? Você fica esperando a morte do McClane o tempo inteiro, né? Porra, cara, é muito... É... E ele insiste pro cara pegar uma arma, pega essa arma aí. Isso, é tenso, né, essa cena. Eu fico tenso. Assim, eu já sei qual é o desfecho, mas hoje eu assistindo fiquei tenso, cara. O Hans, ele é muito filha da puta, porque ele tem presença de espírito pra interpretar, né, cara? Isso, é, exato. Ao invés dele parar, esbugalhar o olho e falar, é você, pega ele, está aqui. Não, ele, por favor, não me mate, não sei o quê. Você é um deles, não sei o quê e tal. Você é um deles. É muito bom. E a outra cena que eu acho muito boa é a do final, a da morte dele, que também acho tensa pra caralho. Ah, caindo do Nakatomi? Isso, eu acho, além de achar a cena muito bem feita, cara. É, você não vê o chroma aqui, né, cara? Não vê. Eu assisti no Blu-ray e não vê. Eu não sei se vocês perceberam um detalhe da morte dele. Vocês lembram que ele segura no braço da mulher do Bruce Willis, né? Você viu que o Bruce Willis abre um fecho, né? Segura no relógio, né? É, no relógio. Ele tava segurando um relógio que a Nakatomi deu pra ela. Isso, é verdade. Que até o enjoado lá, o que fica chupando os dentes, vira pra mulher dele e fala assim, vai lá, mostra o relógio, foi um dos mais caros. Velho, eu se fosse o McClane, eu ia falar assim, que eu não perguntei nada, rapaz. Tá maluco? Porra, é essa? Velho, bicho no Natal, velho. Vira e fala assim, aí, Bonnie, vamos lá pra casa. Vinhozinho, queijinho. O que você acha? Brincadeira, velho. Marido da mulher é policial. Não, marido da mulher é o John McClane, velho. Porra. É o Bruce Willis. Tá de sacanagem, né, velho? Tu é só o namorado da Supergirl, velho. Tudo por causa disto! É um roubo! Solte a arma. Por que precisou destruir o prédio? Quando se rouba $600, pode se sumir. Mas quando se rouba 600 milhões, eles irão procurá-lo, a menos que julguem que já está morto. Solte a arma. Música. polícia me pegou. Ainda o cowboy. McLean, americanos, todos iguais. Mas desta vez, John Wayne não anda ao pôr do sol com Grace Kelly. Foi o Gary Cooper, burro. Chega de gracinhas. Teria sido um belo cowboy, sabia, Hans? Ah, sim. Como é mesmo aquela expressão? Yip-yay-yê, imbecil. Holly! Feliz Natal. Agora, pra mim, nunca vai existir capanga de cinema mais tosco, com mais presença, que o Alexander Godunov faz o papel do Louro Alto, faz o papel do Karl. É um alemão que chama Karl. É, realmente, esse cara, ele se esforça, né? Morreu esse cara, você sabia? Morreu? Sério? É mesmo? Morreu em 95, com 45 anos. Ih, rapaz, então foi câncer? Deixa eu ver. Ele estava filmando o movie em Budapeste. Algumas semanas antes, ele foi achado morto na casa dele em West Hollywood e foi dado como causas naturais, de acordo com os legistas physicians. Olha aí, tá vendo? E ele tinha uma cara mesmo de vilão, velho. Acho legal que esses filmes de ação, eles nunca fizeram questão nenhuma que os vilões fossem atores, né? Tirando o Hans Gruber, né? Não, tô falando dos capangas, tipo o Karl. Tipo aquele chinês lá, né? Isso, cara, a gente tem que falar desse chinês, velho. Caralho, esse chinês, puta que pariu. Ele já teve aqui no Jonas Cast. Aventuras do Bairro Proibido. Qualquer filme que tiver um chinês, ele vai estar. Que nem o índio, né? Que tem aquele índio lá, que sempre aquele mesmo cara. Isso, aquele índio que é o do Dança com o Lobo. Ele é o da Espera de Milagre, lembra? O prisioneiro lá. Isso, é índio também. Que é aquele gordinho que tem os bochecha caída. É. Coitado, né, velho? Esses caras, eu tenho pena deles. Assim. Por quê, velho? Eles já ganharam mais dinheiro do que a gente um dia sonhou ganhar. Não, mas o chinês ganha bem e ainda comeu chocolate no filme. Pô, não conseguiu comer. Mas é porque, cara, esses caras, eles são atores, velho. Com certeza, eles não estão mega felizes. Não são, velho, são estantes. Esses caras, todos, são estantes, são... Como é que fala? São dublês. O chinês, sim, mas o índio não, cara. Não, o índio não. O índio, ele só faz papel de índio porque ele tem cara de índio. Isso é uma merda, né, velho? Como é que o diretor não vira pro chinês e fala assim, velho, vai cortar esse cabelo, fazer essa porra, esse bigode do jeito que você tem? Não, mas é pra ele manter a etnicidade dele, cara. Pô, os olhos puxados nem entregaram? Mas ele tem que ficar exótico. Vocês viram na cena que o Carl vai descer, tá pegando o elevador pra matar o McLean? Que o Hans fala assim, ele tá lá no terraço, vou atrás dele. Tu viu que entra o Carl, né, que é um lourudo, entra um cara de cabelo curtinho, velho, e entra um vocalista de banda de rock dos anos 80, isso, velho. Isso, é verdade. Com ombreira, né, bicho? Ombreira, cabelo cortadinho assim, em camadas, velho. Isso, pra quê, né, velho? Eu pensei que ele ia soltar um Living and Die ali, ou sei lá, ou soltar um Knock for of Heaven Door, né, oh, Heaven's Door. Caraca, velho. Por que isso, né, velho? Era moda. Moda é uma merda, né, velho? Estraga os filmes. Não, não é moda, velho. Os vilões dos anos 80, eles tinham que ser duas coisas. Musculosos e cabeludos. Não, peraí. Você tá errado. Porque no Comando pra Matar, aquele Fred Mercury gordinho não é forte nem fodendo. Mas ele é o vilão principal, então ele é um ator, ele não é um estante, ele não é um... Aquele cara é ator aonde, velho? Não, velho, alguém comprou a ideia que ele era ator. Vai se lascar, velho, que aquele cara não é ator nem aqui nem na China, velho. Uma pessoa desse filme que eu tenho ódio, do repórter. Ah, cara. Ele já era um insuportável no Caça-Fantasmas. Esse cara só faz papel de chato, né, velho? Só faz papel chato. Puta que pariu. Mas ele tem uma cara de ser um cara extremamente chato, velho. Ele tem cara de chato, é isso mesmo. O nome dele é William Atherton. Atherton. Ele é um bom ator, cara. O pior é isso. E ali foi meio que uma crítica, né, sobre a imprensa, né? Que os caras invadem a casa do McLean, velho. quando eles descobrem qual, onde que é o endereço. Bota as crianças, pô, criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade. E aí, você está preocupado porque sua mãe e seu pai podem não voltar pra casa? Você está preocupado de ter que reconhecer o corpo deles mortos dentro de um saco plástico? Isso se sobrar alguma coisa do seu pai, hein? É, isso é muito escroto, cara. Não, ele ainda ameaça a empregada, né? Ameaça a empregada, chamar imigração, velho. Olha que filha da puta. O melhor de tudo é o final, que ele vai lá e pergunta alguma coisa lá e a mulher... A Holly dá-lhe uma porrada na cara. Tudo filmado. Que é incrível. É um cara tipo que todo mundo adorou odiar. É. Ele no Caça-Fantasmas estraga tudo, os Caça-Fantasmas, bota os caras presos. Ele destrói Nova York, né, velho? Isso, porra. Que merdeiro, né, bicho? Aquele motorista, velho, da limusine. Ah, é mesmo. O neguinho, né? Argyle, que no final ele até ajuda a salvar ali os terroristas, né? Ele bate no carro lá dos caras. Ele tá fazendo uma festa, na verdade. Eu acho massa que toda vez que aparece ele, ele tá fazendo uma coisa diferente dentro da limusine. É. Sério, cara, eu sempre tive vontade de andar de limusine por causa desse filme. Tem uma hora que ele senta com o urso lá atrás, velho, e fica conversando com o urso, cara. Dando álcool pro urso beber. Ele tá maluco, cara. Não, e é outro estereótipo dos filmes dos anos 80, que é o negro engraçadinho, né? É, ele é o sidekick que ajuda mesmo no final, né? Agora, esse filme, não sei se vocês sabem, em Portugal ele tem um outro nome. Ai, meu Deus, lá vem. Como é que é em Portugal? É Assalto ao Arranha-Céu. Pô, parece nome de filme antigo, tipo Inferno na Torre, né? Pois é, mas o problema é que... Ele entregou, né? Ele entrega o plot do filme, né, cara? Ah, mas é óbvio que eles queriam assaltar o prédio. Isso aí é sem sombra de dúvida, velho. Não, no começo parece que é um terrorista. Isso. A gente só descobre que eles querem assaltar lá pela metade do filme, cara. Quando eles falam o negócio lá do cofre. Uma cena que eu gosto muito é a entrada dos bandidos, né, no prédio. É bem estiloso o negócio, né? Vão atirando todo mundo. E até chegar na hora que eles chegam na festa mesmo, né? Eles chegam, saem do elevador, ficam olhando pra todo mundo e ninguém percebe, né? É, velho. Isso aqui é muito escroto, né, cara? Eu fiquei pensando isso hoje. Os caras saem, nego, com a bazuca quase, velho, na mão. Porque o elevador ainda faz barulho, né, que tá chegando. Cara, neguinho tá tão doido de cocaína, velho, naquela festa. Tá tão doido de sei lá o que, velho. Que nego nem percebe. Serve quem chegou, cara, quem não chegou, quem tá, quem não tá. Se entrasse tudo, se penetra ali dentro, tivesse tomando tudo lá na festa, ninguém não tava nem aí também. Agora tem uma coisa que eu não acredito que vocês ainda não notaram, ou pelo menos não falaram. Na Katomi Plaza, é um prédio de luxo, tem um cofre com 300 trilhões de dólares lá dentro, tem executivo que cada um pode ser pedido resgate ali de 100 milhões de dólares cada um, no mínimo, e tem o Zé na portaria. Tem dois Zé, um que fica lá no monitor... E outro que fica no hall do elevador, velho. O que é aquele cara que tá fazendo no hall do elevador, velho? Ele tá tirando catota do nariz, velho. Não sei se vocês perceberam, cara. Sabe aquela coçadinha no ânus que dá? Aquela coceirinha que dá? Esse... Ele coça o ânus assim, cheira. Dá uma cheiradinha assim. É, ele... caraca, tô falando. Tem uma hora que ele tá cheirando o nariz assim e o Bruce Willis chega e ele dá meio disfarçado assim, sabe? Tipo... Caraca, velho. O que aquele cara tá fazendo no hall do elevador? Sério? Puxando um fumo, né, velho? Falou assim, tá tudo na festa mesmo, vou ficar aqui na minha. Mas ele não tá nem sentado. Ele não tá lendo uma revista, ele não tá, sabe, jogando um Game Boy, ele não tá fumando um cigarro, ele não tá vendo uma revista de mulher pelada, ele está em pé, encostado na parede, tirando catota do nariz, velho. Pra mim, ele tava indo no banheiro e teve um derrame na metade do caminho. Aí esqueceu pra onde ele ia. Ele esqueceu pra onde ele ia, pra onde ele foi, da onde quem é ele, esqueceu. Ele parou e ficou parado. Porque ele está na mesma posição na hora que entra o McClane. Isso. E na hora que ele tá na mesma posição que entra o McClane e quando entra os bandidos. Ele tá parado olhando pra parede, assim. Isso, encostado, assim. Cara, ele não tá mexendo no Facebook, ele não tá mexendo no iPad, ele não tá lendo livro, ele não tá conversando no telefone, ele não está fazendo nada. Queria que um bandido perguntasse pra ele, o que você tá fazendo aí? Isso. Eu tenho certeza que ele ia responder, eu tô tentando lembrar pra onde eu ia. Aquele porteiro Zé, algo assim. Meu irmão, você tá num prédio que, velho, é tipo, sei lá, a torre do Tio Patinhas, cara. Tem um Zé na portaria, a porta está aberta na noite de Natal, onde a polícia já falou que não vai trabalhar. Falou, velho, eu estou aqui no Natal, eu estou aqui curtindo o meu Chester. estavam pedindo pra ser roubados, aquele povo, cara. Na boa, estavam pedindo pra ser roubados. Agora, uma coisa que eu acho bonitinho dos terroristas, velho. Bonitinho. Eles entram, matam o Zé. Sim. E aí, eles começam a desligar o sistema de segurança, o caminhão para lá embaixo, eles descarregam, aparece todo mundo. E aí, cara, eles, pra disfarçar, pra que ninguém note, vai que aparece alguém, né? Vai que aparece alguém, não vai aparecer ninguém naquela porra. Não vai aparecer mais ninguém. Aí eles trancam a porta e dão a chave pra um porteiro falso, velho. Eles travam o bloco, né? Botam o cara pega o paletó do Zé, velho, e bota e fica sentado lá, cara. E o cara tem o mesmo porte, o mesmo cabelo, o cara é tipo um irmão gêmeo. O que eu acho engraçado é que, assim... Por que isso, né, velho? Assim, eles levaram um cara só pra ficar lá embaixo fazendo papel de porteiro. Se botasse ninguém ali, ia criar suspeita. Por que que ia criar suspeita, cara? É Natal, é 24 de dezembro, não precisa ter ninguém na portaria, velho. Fechou a porta, já veio todo mundo pra festa, não vem mais ninguém trabalhar, cara. Agora tem uma coisa que vocês não notaram. A segurança do Zé, lá do Nakatomi, é tão boa... Do Valdir, vamos chamar de Valdir? Vamos chamar de Valdir. A segurança do Valdir é tão boa... Que na hora que o McClane chega, ele chega e fala assim, eu quero falar com a Holly McClane. Digita no computador aí que ele vai te falar onde ela tá. Isso. Vem cá, você não vai me pedir um RG? E se eu for um tarado atrás dela? Aí o cara, porra, o computador mostra onde é que ela tá mesmo. E o cara, é rapaz, se qualquer coisa esse computador aí ajuda a gente a fechar o zíper. Aí o bicho, beleza, eu vou nessa. Pode pegar aquele elevador ali que te leva direto lá na festa. Ele não pergunta quem os caras são. O Zé, ele tá ali, cara. Ele não tá com vontade de tá ali, velho. É véspera de Natal, cara. Ele deixa os caras entrar, o negão e o alemão, velho. Os dois entram pela porta conversando lé com cré, cara. E o Zé fica esperando, velho. Ele não para assim e fala, ô, o que vocês estão fazendo aqui? Que baderna é? Não, ele fica quieto esperando tomar o tiro na cabeça. Agora, uma dúvida que eu sempre tive. O Takeji lá, o seu Nakamura, o seu Nakatomi, ele sabia ou não sabia a senha? Cara, que interessa? Eles iam matar ele do mesmo jeito, velho. Tá, mas ele sabia ou não sabia a senha, cara? Por quê? Achei sabia. Você acha que ele sabia? Ah, isso aí devia saber. Ele era o gerente geral daquela porra lá. Então por que ele não falou, velho? Ah, porque isso é japonês, hein? Não posso seguir ao. Porque não adiantasse, não adiantava. Eles iam descobrir a segurança do prédio. É o que ele falou. E aí, no final das contas, a senha era o nome dele. Caralho, velho. Como é que ele não sabia, miote? Assim era o nome dele, velho. Como é que ele não sabia, não, velho? Que porra de segurança de prédio é essa? Qual é a senha do cofre onde tá um trilhão de dólares? Nakatomi. Uma cena que eu gosto muito é a cena que o Bruce Willis, o John McClane, mata o irmão lá do alemão, né, o outro alemãozinho, e aí pega ele e bota ele amarrado na cadeira com a touca de Natal e escreve na camisa dele assim, agora eu tenho uma metralhadora, ho, ho, ho. Caralho, aquilo ali é mais louco do que os bandidos, né, velho? Os bandidos não fizeram nada naquilo ali. Exatamente. Now I have a machine gun, ho, ho, ho. Agora eu gosto muito da reação do Cal na cena sequencial. Ele... Nossa, ele vira a mesa parecendo que é, sei lá, o Juggernaut. Aí o Hans, calma, gato! Aí ele, eu quero sangue! O cara é péssimo, né, velho? O cara é eu péssimo. Quero sangue, você vai ter sangue, Cal. Só que por enquanto nós vamos seguir o plano. Aí, e se ele acabar com o nosso plano? Aí você mata ele. Tem uma cena engraçada também. O que é aquela emissora? Nossa senhora, velho. Tá entrevistando aquele doutor lá, que até o Orlando Drummond faz a voz. Aí pergunta o que pode esperar, não sei o que, das coisas lá, né? Aí ele explica que os respeitos estão passando pelo estágio da síndrome de Helsinki. Aí o âncora fala, Helsinki na Suécia. aí o Orlando Drummond, Finlândia. Aí o cara fica o cara de babaca, pô. Aquele ali é o Jornal Hoje, né, velho? Aquele é. Aquele ali é o Evaristo. Você quer mamão? Você gosta de mamão? Quer mamão? Ah, e o que são aqueles dois caras da FBI, pô? Ah, velho, aquele ali, velho. Aquele cara, ali velho, é clichê dos anos 80, cara. É clichê dos anos 80. Puta que pariu, cara. Como é que... Onde é que o FBI fez esse concurso, cara? Sério mesmo. Que concurso é esse onde o irmão Fratelli, velho, passou no concurso, velho? O irmão Fratelli, cara. Não, eu acho legal que eles chegam botando banca, né? Mas isso aí, cara, é clichê dos anos 80 puro. Quem resolvia o problema era geralmente o policial de menor patente ali dentro. Isso, você era o cabo. Os outros eram um monte de imbecis, né, cara? Os outros são todos idiotas, velho. O cabo vai matar todo mundo, ele vai pular cerca e chegar no final ele vai, levar, vai virar e falar assim, pô, valeu, brigadão, pode ir lá pegar um sanduba lá de grátis na lanchonete do distrito. Os caras do FBI, velho, eles entram no helicóptero que vai lá resgatar os caras e ficam dando gritinho, velho. É, pois é. Estamos em Saigon. É isso. Estamos em Saigon. Aí o outro fala assim, eu tava usando fralda ainda, imbecil. Tem um neguinho com eles, né? Nem o negão, é um neguinho, é, né? Que ele é pequenininho, de óculos. E ele é o mais tira-onda, uhum, ali. Ele é o mais tira-onda. Ele vira assim, agora eles vão resolver esse problema. Quem é que está mandando aqui? Aí o capitão, sou eu. Não está mais, eu agora fui designado para essa operação. Fica quieto, você não sabe de nada. Eu sou do FBI. Eu sou Black e eu sou do FBI, então eu sou muito bom, cara. Cara, na hora que eles desligam a luz do prédio, eles saem todos pipão, assim... E era o que os caras queriam, né? Que desligasse a luz do prédio, que abriu o cofre mais rápido. E ele sai mó felizão assim. Ah, eles devem estar se cagando de medo. Aí o outro... Parece os personagens do Super Xuxa contra o Baixo Astral, velho. Caraca. Os caras atirando... Aí o cara da FBI, eles estão apavorados. Aí o cara, não, idiota, o gordão, o policial gordo, que é o de menor patente. Eles estão atirando os holofotes. O holofote se desligando. E... Não, é porque ele fala isso aí com o capitão, né? Isso. E depois chegam os caras do FBI que são mais idiotas que o capitão. Isso. O capitão é tão idiota que quando os caras do FBI morrem, aí o cara fala assim, precisamos de mais FBI. Isso, vamos precisar de outros caras do FBI. E quando o Hans Gruber cai, de lá de cima ele, espero que não seja um refém. Isso é fala de capitão da polícia, velho? Sério mesmo? Estamos em Saigon. É ridículo, né, velho? Tipo, curtindo que você tá andando de helicóptero, velho. Ele bota o boné pra trás, velho. Ele fica, bota o boné pra trás. Velho. Vamos lá, Saigon. Saigon. Já dizia Emílio Santiago. Lembra Uma Noite de Saigon? Uhum. Acho que é Uma Noite de Saigon, né? Pra Saigon. Ai, velho. Será que o apelido do escurinho lá do FBI era Emilinho? Emilinho, vem cá, Emilinho. Aí é por isso, pô, olha aí, ó. Adivinhei de novo. O apelido do escurinho pequenininho era Emilinho. Por isso que o cara grita, sai cão! Essa música. Emilinho. Pra sair com Saigon! Aí ele sai gritando pra Saigon! A dublagem não mostrou. É o Emilinho, né, velho? O bicho parece o Emilio Santiago, meu menininho do Emilio Santiago. Pequenininho. Gravando. Senhor McLean, senhor McLean, agora que terminou tudo, como é que o senhor se sente? Por favor. Pronto, pronto, pronto. Oh, feliz aí, Natal, tô... Argyle. Oh, feliz Natal. Sabia, ladrão. E quantos terroristas? Pessoal, essa você ganhou. Calma. Se o Natal deles é assim, eu não quero nem ver um ano novo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, Let it snow, let it snow, let it snow. Sabe qual é o massa, Miotti? É porque não dói tanto. Dói não? Não, não dói tanto não. E o maneiro é que aí eu saí sangrando pela casa toda. Velho, eu tipo tava John McClane total. John McClane, eu saí por aí, velho. Pela casa, pisando pela casa, tipo pegada de sangue por aí. Eu achei muito, mano, muito true aquilo ali. É muito true mesmo. Aí minha mãe, que porra é essa? A casa toda ensanguentada. Falei, são os terroristas. Claro, depois veio. Olha aí, cara, é o prédio mesmo, velho. É o prédio, pô. Caralho, hein? Olha aí, na Nakatomi Plaza, cara. Vamos pra Los Angeles visitar o Nakatomi Plaza? Pô, é muito louco, né, velho? Até o heliporto aqui é o mesmo. Muito louco. All the way home I'll be warm. Bruno, eu estou sentindo uma implicância sua com Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, de 1991, de Kevin Reynolds. Esse filme é maneiro, velho. Não é, Miotti? Ele é maneiro, sim. Ele é maneiro, Bruno. Ele não é ruim, não, velho. Mas sabe o que é melhor que ele? Qual? É a louca, louca história de Robin Hood. Ah. Esse sim é bom. Por falar nisso, cara, a gente podia lançar uma camiseta assim. Camiseta cinza com Now I Have a Machine Gun. Não, você é doido. Ia fazer sucesso, velho. Dá merda. Ia fazer sucesso, velho. Tô falando sério. Ó, não só tô falando sério, como é o seguinte, quem quiser a camiseta, bota aí. Eu quero a camiseta nos comentários. Se tiver mais de 50, a gente manda fazer. É, mas se der merda, a ideia foi de vocês. Não tenho nada a ver com isso. A ideia foi dos ouvintes. Mas dá merda por quê? Eu falo que é homenagem ao filme, cara. Então vai ter em inglês, pô. E vai estar em inglês. Now I Have a Machine Gun. A pessoa só não vai poder viajar com ela pros Estados Unidos. Mas tranquilo, velho. Eu gostei da explicação. É porque tá em inglês. É igual nos anos 80, quando a gente saía com a camisa escrita Fuck You. Aí ninguém ligava porque tava em inglês. Eu tinha um monte de camisa escrito Fuck You. Não, mas é... Now I Have a Machine Gun não quer dizer muita coisa. Quer dizer que é uma homenagem ao filme. Todo mundo sabe que vai saber o que é, entendeu? Agora, a pessoa não vai poder viajar e ir para os Estados Unidos com essa camiseta. Imagina o cara na imigração com essa camiseta. Ai, cara, Emilinha, né, velho? Pra Saigon. Por que eu tô achando que esse programa vai terminar com tocando Emilinha? Vai terminar com isso. O título tem que ser, sei lá, Emilinho. Emilinho em Saigon, uma parada assim. Ih, velho. Emilinho, velho. Eu tô rindo de olhar. Caralho, você tá chorando. Espero você.